Mike Zulu Golf. Escute. Mike Zulu Golf encontra-se estacionado no gate 10, solicitando autorização de reboque até a remota 13 do pátio principal. Autorizado, né? Poxa, tenho. Autorizado, Mike Zulu Golf. agregada. Estabilizou o LS 1-0, passarela. Passarela 2-2-2, completa a final de procedimento. Ela é o turismo maravilhoso. Eu não assino, já vai, passarela. Salvador, bom dia. Passando 2-2-2-2, estabilizou o ILS X-Ray. Passando 2-2-2, avistado, pista no zero pouso, autorizado vento sul, 180 graus, 08 metros. Eu faço 1-0, passando 2-2-2. Mike Zulu Golf, reporta a perna do rebote, um bom dia, grato. Feliz bom dia. Solos 4-9, livre à direita, táxi autorizado via Alfa, quilo, parte 3, prevista assim como o meu. Passa 3, 5 como o meu, passa bem, não? 24, tem informação de ar. Comandante 24, desça para 410, que não há no 022. 4.022, Oxarrinha 224. Tiana, mandei 24, desse para 2006, autorizado final, regimento L83, reporte estabilizado no localizador. Controle de Salvador, é o TAM 3520, cruzando o nível 190 para 150, temos a informação, Charlie. TAM 3520, desce para nível de voo 050, que é legal, 022. 050 no 022, o TAM 3520. 308, desse para 2006, autorizado final do procedimento da 76, teste estabilizado na localizador. Veja até apesar de ter que ir para a temperatura do 6908. Quatro chama o PM8 do sinal 95. Chama 6224, eu estou me dando LSA 10. Chama 6224, bom dia. Altimetro 022, continua com a situação de forma visual. Operando VFR sem chuva, pista seca. O estado público autorizado no 0, vento 200 graus, 1,09. E o vento, não? 200, 200 com 10. Obrigado, está ligado por 9062, espaço. dia. 6. 6908, solos 22, livre à direita, táxi autorizado Alfa e Kilo, pátio 3, posição 2 Lima. Alfa, confirme. Livre na Fox, táxi Alfa e Kilo, pátio 3, 2 Lima. Alfa, Kilo, pátio 3, posição 2 Lima, pro 6908. Tira a turma, 8, 1895, muito obrigado, tenha um bom dia, o 3530. Bom dia, Torre Salvador, o TAM 3520, a 1,5 milha de timbre estabilizado visual. É 3520, boa noite, avistado, pista na zero, pouso autorizado, vento 200 graus, 099, altímetro 1022. 122, está autorizado, pouso grato, TAM 3520. TAM 3520, Solos 2000, táxi autorizado via Fox Alpha, Juliette, portão 10. Fox Alpha, Juliette, portão 10, 3520, livre táxi. Azul, boa noite, 1592, passa 230. 1592, deixa para 4010, que me vai no 022. 4022, pode voar. Olha, qual é o voo de etapa? 1592, desça para 2000 pés. Autorizado final do 2000 pés, reporte estabilizado no localizador. 2000 e comparar com você para 2. Puxa Recife, via Pampasio número 7, pista em 1190, após decolagem, primeira curva direita, corrige comendo, primeira curva esquerda, subida Pouca, transição Aracaju. Transponder 5473, controle 120.8, confirmando nível 370. Autorizado Recife, 370, com uma nota via Obedolo 17, decola da 10, primeira curva esquerda. Na saída Puca Aracaju. 547, transpondendo 2018, eu vou para o voo 1992, cotejamento correto. Chame pronto, portão 08.